Cinco municípios da região, entre os quais Oliveira do Hospital, estão a estudar a possibilidade da criação de uma empresa supramunicipal com vista à gestão conjunta da água em baixa. A primeira reunião de trabalho aconteceu esta semana em Oliveira do Hospital, com a presença do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, de quem partiu este repto. Até o final do ano deverá ficar definida a estrutura da empresa supramunicipal, que numa fase inicial colhe o interesse dos municípios de Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia, Fornos de Algodres e também de Celurico da Beira. O objetivo, como explicou o secretário de Estado do Ambiente, é de resolução dos problemas da gestão da água em baixa, com ganhos de escala e dimensão, e assim potenciar a redução dos custos às autarquias e também as tarifas aplicadas aos municípios. Estamos muito apostados em dar ênfase à questão da resolução dos problemas da baixa. Portugal tem cerca de 160 municípios com menos de 20 mil habitantes, escala que consideramos pouco adequada para aquilo que são hoje grandes exigências, mesmo de natureza técnica, mas também de alguma intensidade económica ou financeira, para poderem responder de uma forma eficiente aos desafios. E o grande projeto que temos em mente é concretizar escala supramunicipal para a gestão da água e das águas residuais em Portugal, criando as condições de apoio institucional, mas também financeiro, a soluções que se venham a constituir numa escala que já seja razoável, preferencialmente próxima dos 80 mil habitantes, mas seguramente sempre de escala supramunicipal. Estamos aqui perante um conjunto de municípios que manifestou essa vontade e que correspondeu de uma forma positiva àquilo que foi o desafio lançado pelo Governo, e portanto vamos fazer um conjunto de reuniões com uma regularidade mensal, no sentido de irmos vendo em que medida as soluções que venham a ser desenhadas estão alinhadas também com o interesse dos presidentes de Câmara e das populações que são servidas por estes serviços tão essenciais à qualidade de vida das pessoas e ao desenvolvimento económico, é a água. Portanto, esta é uma aposta muito mais relevante, a nosso ver, para o setor da água do que aquela que já foi feita também nas altas, mas que, de alguma maneira, as duas casadas acabam por trazer aqui a esta região em particular uma nova faceta. Por um lado, porque as tarifas em alta baixaram significativamente e é um compromisso deste Governo, independentemente de poder revisitar o que foi feito, manter aqui as tarifas e essas expectativas que foram geradas, porque consideramos que isso é justo para a coesão nacional. E agora o que queremos é uma coesão regional. Para já, os cinco municípios envolvidos identificam as mais-valias de uma futura participação, sendo que antes da decisão final terão lugar estudos vários. Num primeiro momento, José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, nota que desta forma os municípios estão a antecipar e a desafiar o futuro. Porém, refere que Oliveira do Hospital tem feito um bom trabalho na valorização da água, contando com níveis muito elevados de qualidade. Ainda assim, entende que se tivermos escala, responderemos melhor e teremos melhores tarifas. São estudos complexos para se fazer, para criar esta estrutura supramunicipal, mas o objetivo é bastante bem claro. É um objetivo de lhe dar dimensão, racionalizando os custos e fazendo com que as tarifas não vão para preços absolutamente exagerados por cada 1%. De qualquer maneira, como eu disse, tudo isto será politicamente, pelos órgãos próprios, aprovado. Por isso, aquilo que nós temos aqui é meramente uma declaração de intenções e num trabalho que fique claro, porque isto poderemos até chegar à conclusão que, em vez de entrarmos os cinco, só podemos entrar três ou só podemos entrar dois. O importante é que, quando chegarmos à hora, também tenhamos noção da realidade ou não económica deste projeto. Nós o que estamos aqui a fazer é antecipar e a desafiar o futuro para que haja esta qualidade, porque hoje também é preciso nós sabermos fazermos a avaliação. Em relação ao Oliveira do Hospital, a qualidade da água, há uns anos, quando eu entrei na Câmara Municipal, não tem nada a ver com a qualidade que hoje tem. Isto é preciso valorizarmos o que nós temos. Tivemos 99,48% de análises de água com todos os parâmetros, isto é uma conquista enorme em termos das nossas populações. E como eu digo os outros municípios que estão aqui connosco. E por isso nós devemos perceber que mesmo isto, estes constrangimentos e algumas coisas que não foram também cumpridas no plano de negócio quando fizemos a admissão às águas de Zaricoa, hoje representadas pelas águas de Lisboa e Valdetejo, eu acho que também é preciso nós fazermos este confronto, porque a água aqui em Oliveira do Hospital, era um exemplo, era uma água miserável, com uma cor muito, e água incolor, e tinha uma cor muito própria nas nossas torneiras. Às vezes nós esquecemos disso, mas devemos lembrar, há aqui um passo, por isso é isso que nós também caminhamos e caminhamos sempre para ter, porque é uma área muito sensível, que está muito regulada. Se tivermos escala, se calhar responderemos melhor e conseguiremos ter tarifas que deem sustentabilidade também às pessoas. Filipe Camelo, autarca de Ceia, nota que o objetivo do município é de encontrar a eficiência e eficácia que por vezes não existiu e tem trazido desadequação entre custos e receitas. Por isso a ideia de conseguir ganhos de escala. Este caminho que estamos agora a percorrer, a grande preocupação é de encontrarmos a tal eficiência e eficácia que por vezes não existiu e que trouxe também como consequências alguma desadequação entre aquilo que são os custos inerentes a um serviço como este e as receitas que não são compatíveis exatamente com estes mesmos valores. Nós agora, por via exatamente desta procura, digamos, de coesão para os nossos territórios e que passa obrigatoriamente por ganhos de escala e ganhos de escala relativamente, portanto, à conjugação de esforços por parte destes municípios que nesta primeira fase estão exatamente disponíveis para levar por consequência aquilo que é este desidrato, com certeza que encontraremos as soluções a 5, a 4, a 3, seja exatamente a forma como nós encontrarmos em termos mais adequada, quer sob o ponto de vista técnico, quer sob o ponto de vista burocrático, vou-lhe chamar assim. É também com vista a uma solução mais adequada que possa conduzir a melhores níveis de qualidade de vida e até à redução de custos para as empresas que Luís Tadeu, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, iniciou esta ronda de reuniões de trabalho. Há aqui neste momento um conjunto de municípios que manifestam desde lá a sua disponibilidade para estarem presentes nos estudos e colaborarem com os estudos, tendentes depois a uma solução que possa, de facto, em termos económicos, não só para a entidade que vier a ser constituída, como também e sobretudo para as câmaras e para os seus munícipes, ser a solução que seja mais adequada e que possa conduzir a melhores níveis de qualidade de vida também e para as próprias empresas, em termos de menores custos, em termos da sua operação. E, portanto, esta é uma fase inicial de um processo que o próprio POCU já de alguma forma antevia e de alguma forma nos também direcionava para isso e nessa medida vamos dar os passos necessários para tal. José Francisco Monteiro, Presidente da Câmara Municipal de Celurico da Beira, manifestou interesse no projeto, até porque, ao contrário do que se verifica em Oliveira do Hospital, Celurico da Beira está muito atrasado em matéria de qualidade de água e tratamento de efluentes. Celurico da Beira, de facto, também está interessado, neste caso, num projeto supramunicipal. Acho que é interesse não só da parte do Presidente da Câmara, mas tenho a certeza que a maior parte do Executivo e os ministros vão estar agradados com este projeto. Relativamente a Celurico da Beira, não queria falar muito mais porque estamos muito atrasados. No que concerne a questão da qualidade da água e no tratamento de efluentes, estamos muito mal. O Sr. Secretário de Estado também sabe, infelizmente, dessa situação. Estamos hoje em negociação com as Águas de Lisboa e Valdetejo. Vamos ver se conseguimos concretizar. Ainda é alta. Caso contrário, depois dependemos muito da baixa. É sobretudo a pensar na redução dos custos que Manuel Fonseca, autarca de Fornos de Algodres, acedeu ao REP, todo o Secretário de Estado do Ambiente. E no caso de Fornos de Algodres é o município mais pequeno deste conjunto de 5 municípios, mas que conseguimos, entre os 5, estar aqui, começar a caminhar num processo, que é um processo de intenção, naturalmente, e que depois daí iremos ver como é que ficamos. Quero realçar também o facto de câmaras, como é o caso da Câmara de Fornos de Algodres, que têm alguns custos fixos bastante grandes e que e tendo em conta a pouca elasticidade em termos de receitas, que efetivamente não as tem, porque também não há grande possibilidade de aumentar essas receitas, também por aqui vejo vantagem para a Câmara, para municípios pequenos, no sentido de haver essa racionalização de custos, a minimização desses custos, de maneira que fique mais alguma coisa para dar aos municípios de Foros de Algoz. Portanto, é com um bom agrado que eu, enquanto Presidente da Câmara, vejo esta iniciativa. Eu penso que depois deste processo e na discussão que terá a ver com os órgãos políticos da Câmara, naturalmente eu penso que se nós conseguimos demonstrar as vantagens que tem um processo deles, naturalmente que iremos fazer um trabalho em conjunto, e é isso que é o mais importante. Cinco municípios da região, entre os quais a Oliveira do Hospital, a manifestarem então o interesse da participação nestes estudos, com vista à criação de uma empresa supramunicipal destinada à gestão conjunta da água em baixa. O objetivo é conseguir ganhos de escala e reduzir custos.